Afinal, o que importa não é a literatura, nem a crítica de arte, nem a câmara escura. Afinal, o que importa não é bem o negócio, nem o ter dinheiro ao lado de ter horas de ócio. Afinal, o que importa não é ser novo e galante. Ele há tanta maneira de compor uma estante. Afinal, o que importa é não ter medo, fechar os olhos frente ao precipício e cair verticalmente no vício. Não é verdade, rapaz? E amanhã há bola. Antes de haver cinema, Madame Blanche e Parola. Que afinal o que importa não é haver gente com fome, porque assim como assim ainda há muita gente que come. Que afinal o que importa é não ter medo de chamar o gerente e dizer muito alto ao pé de muita gente: gerente, este leite está azedo. Que afinal o que importa é pôr ao alto a gola do peludo à saída da pastelaria e lá fora, ah, lá fora, rir de tudo. No riso admirável de quem sabe e gosta, ter lavados e muitos dentes brancos à mostra. Quando eu era rapaz, digamos há 50 anos, havia gente grande e ingênua que se assustava com uma zaragata de rua ou com uma bravata de bêbados num bar. E diziam: Deus meu, que dirão os americanos? Para alguns, ser Yankee naquela época era como ser quase sagrado. Há 50 anos, na primeira página dos jornais, nada menos, vinham as últimas notícias do beisebol, vindas de New York. Caramba, o Cincinnati ganhou ao Pittsburgh e o St. Louis ao Detroit. Compra bola marca Wright, que é melhor. John, o Boxer, era o nosso modelo de campeão. Para as crianças, o óleo de Castor Fletcher era o remédio indicado em casos rebeldes de enterite ou indigestão. Um jornal muito moderno tinha uma página diária em inglês para os Yankees. A Kevin American Paper with the News of the World. Jornal cubo-americano com as notícias do mundo. Não havia como os sapatos Walk Over e as pastilhas Dr. Ross. O sumo de ananás deixou de sê-lo. A Fruit Juice Company chamou-se Wilson Camp. Viajávamos pela Manzan Line até Mobile, pela Southern Pacific até New Orleans, pela Ward Line até New York. Havia Nick Carter e Buffalo Bill. Havia a lembrança imediata, gordurenta, esférica de Magoon, gangster, obeso e governador entre ladrões e ladrões, ladrão. Havia o American Crab. Havia o composto vegetal da Lydia E. Pinkham. Havia o Miramar Garden. Tão fácil quer dizer jardim em espanhol. Havia a Cabin Company para viajar de comboio. Havia a Cabin Telephone. Havia um tremendo embaixador. E acima de tudo, cuidado, os americanos vêm aí. Outras pessoas que não eram tão ingênuas costumavam dizer: o quê? Vêm aí, mas não estão cá já. De todas as maneiras, eles sim eram grandes, fortes, honestos, até mais não poder. A nata e a flor eram o nosso espelho. Para que as eleições fossem rápidas e sem discussão, para que as casas tivessem sempre muitos andares, para que os presidentes cumprissem com a sua obrigação, para que fumássemos cigarros de tabaco Virgínia, para que mascássemos chewing gum, para que os brancos não se misturassem com os pretos, para que usássemos cachimbos em forma de ponto de interrogação, para que os funcionários fossem enérgicos e infalíveis, para que não rebentasse a revolução, para que pudéssemos puxar a corrente do autocolismo com um puxão enérgico. Mas aconteceu que um dia vimos-nos como as crianças que se tornam homens e descobrem que aquele tio venerável que as sentava ao colo esteve preso por falsificador. Um dia soubemos o pior. Como e porquê mataram Lincoln no seu camarote mortuário? Como e porquê os bandidos lá são depois senadores? Como e porquê há muitos polícias que não estão na prisão? Como e porquê há sempre lágrimas na pedra dos arranha-céus? Como e porquê Texas foi separado e levado de um só golpe? Como e porquê já não somos chicanos o pomar e a vinha da Califórnia? Como e porquê os fuzileiros navais mataram a infantaria de Vera Cruz? Como e porquê o nosso grande general Sandino foi traído e assassinado? Como e porquê nos encheram o açúcar de esterco? Como e porquê cegaram o seu próprio povo e lhe arrancaram a língua? Como e porquê? Vimos de muito atrás, muito atrás. Um dia soubemos tudo isto. A nossa memória guarda as suas lembranças. Crescemos simplesmente. Crescemos, mas não esquecemos. Por homens gigantes, nos ombros trazem cordas e armas possantes. É pois uma cilada. piada que eu já vi muito antes. Postos em fileiras para enfrentar flagrantes. Ratos fazem filas para evitar semblantes. Dos compros fazem casa, mujos lancinantes. Não é para ser morada, só para figurantes. Essa festa tão escassa é só para visitantes. Nem entendo. Decadente, é verdade que adormece. Cegamente diluída na cidade que obedece. Francamente poluída, quantidade que enlouquece. Já não sobra gente. Limitadas por razões cortantes. Pessoas são forçadas a serem distantes. Prontamente caladas, não são protestantes. Sem crer, já estão marcadas como irrelevantes. Pois, pois, pois. Se eu não chegar a lugar algum, leve-me na correnteza de um rio leve. Por este andar nunca vou ter nenhum. Tanto para lutar e uma vida tão breve. Se eu não chegar a lado nenhum, levem-me na correnteza de um rio breve. Ando à procura de um lugar comum para estender o meu corpo antes que este me leve. Errar sobre a gente só os ambulantes. É sobre roubar gente bolsos abundantes. Não uso toda a gente só os dos gigantes. Errar sobre a gente só os ambulantes. É sobre roubar gente bolsos abundantes. Não uso toda a gente só os dos gigantes. Olhos postos no além. Os homens tão grandes não veem ninguém. No lugar das pupilas, pupilas não têm. Andam a medir vilas para ver quem mais tem. Mandam queimar as filas porque lhes convém. Dormem da mesma forma se queimam alguém. Acaso até talvez porque lhes saiba bem. Nossos são os nossos, destroços são pescoços esmagados pelo chão, docilmente misturados no botão, bruscamente aproveitados, porque não, certamente para uma nova construção, fachada gentilmente esculpida a cinzel. Será que desta vez vamos ter um bordel? A realidade crua hoje é tão cruel, não é para ser morada, é só mais um hotel. Eu tinha um velho tormento. Eu tinha um sorriso triste. Eu tinha um pressentimento. Tu tinhas os olhos puros. Os teus olhos rasos d'água como dois mundos futuros. Entre parada e parada havia um cão de permeio. No meio ficava a estrada. Depois tudo se abarcou. Fomos iguais um momento. Esse momento parou. Ainda existe a extensa praia e a grande casa amarela onde a rua desmaia. Estão ainda à noite o ar da mesma maneira aquela com que deviam passar e os carreiros sem fundo, azul e branca janela onde pusemos o mundo. O cão atesta esta história sentado no meio da estrada, mas de nós não há memória. Dos lados não ficou nada. Eu tudo tentei para mudar e ser diferente de mim. Fiz tanto e mesmo assim não chegou. Não deixei de ser quem sou. A razão e o coração, sinais me quiseram dar. Fiz tanto mesmo assim não chegou. Não deixei de ser quem sou. Criança pela luz deslumbrada, menina de bota na estrada. O medo metido no bolso da mão, ao dizer sim, dizer não. E lá fui vivendo comigo. Mudar já sei, não consigo. Fiz tanto e mesmo assim não chegou. Não deixei de ser quem sou. Não deixei de ser quem sou. Não deixei de ser quem sou. Os equívocos de Moisés e companhia. E companhia também bradam aos céus. Olho por olho, dente por dente, e assim acabam por ficar cegos e desdentados. Não conseguem comer, não conseguem ver, nem sequer têm a quem pedir esmola. É a ideia perfeita de uma matança perfeita. That's the way to do it. Oh, por exemplo, vende tudo quanto tens, vai, dá-o aos pobres. O homem que disse isto devia estar louco. Quer dizer, os pobres ficavam todos ricos. E depois outra vez pobres, porque iam dar tudo, outra vez, e assim sucessivamente sem cessar. Não fazem. Dizem-no. That's not the way to do it. Oh, faz bem sem olhar a quem? Sem olhar a quem? Sem olhar a quem? Sem olhar a quem? Ah, sim. Só se é a história do olho por olho, claro. Ficaram sem ele e agora não podem ver. People help people. They have lost the way to do it. Gostam das lendas que estragam. Batalha de Ourique, Branca de Neve, Bíblia. Esta, se fosse um relato histórico, nunca teria sido um best destroyer. Não convencia ninguém. De um lado, terra. Do outro lado, terra. De um lado, gente. Do outro lado, gente. Lados e filhos desta mesma serra. O mesmo céu os olha e os consente. Beijo aqui, o mesmo beijo além. Uivos iguais de cão ou de alcateia. E a mesma lua lírica que vem corar miadas de uma velha teia. De um lado terra, do outro lado terra. De um lado gente, do outro lado sente. Mas uma força que não tem razão, que não tem olhos, que não tem sentido, passa e reparte, passa e reparte, passa e reparte. Mas uma força.

Consigo traz três crianças. Uma a pé, outra ao colo, outra ao ombro. São filhos de desconhecidos. Filhos de amizades coloridas. Filhos de sexo, drogas e rock and roll em noites desprotegidas. Agora deixou-se de amigos a cores. Isa opta por amigos a black and white. Amigos que lhe deem mais fight. Amigos que não sejam meras figuras da night. Everybody needs love, right? Pedro, Nuno e Manel chegam ao cais de Cacilheiro. Não têm dinheiro, mas querem beber o mundo inteiro. No cais do Sodré, isso é possível. O mundo inteiro à beira rio e seu ar. Viajam da Jamaica a Tóquio, da Irlanda à Europa, sem sair do lugar. Depois sobem cambaleantes, cantantes, a Rua do Alecrim. Ninguém conhece bem o caminho, o princípio ou o fim. E a criança que entra às 8 da manhã no barco para pedir esmola. O estômago vazio, o equilíbrio por um fio, e num dos sapatos falta uma sola. E os olhares são um misto de ternura e censura. Porque quem é que em seu pleno juízo consegue permitir tamanha loucura? A criança atravessa timidamente o corredor. Nos seus passos pesa a vergonha, a tristeza e a dor. O que a consola, o seu truque, é não querer acabar como a sua irmã Ruth. Ruth vive debaixo da ponte, salvo seja, no Calvário. Tem 16 anos, mas não tem amigos, não tem família, nem tem um diário. Em compensação, conhece a Alcântara como a palma da sua mão. E o ruído da ponte, qual mantra, que lhe apazigua o coração. Conhece cada canto, cada esquina, cada pedra e cada fachada. Lá tropeça e recomeça, na procura da sua espada ressacada. A sua avó senta-se no jardim, Dona Jasmim. Tem quase 100 anos. Só a sua presença é uma bênção. A sua essência, uma lição. E a sua paciência, uma imensidão. A A sua tese é franca, a carapinha é branca. Dona Jasmine põe a mão na anca e diz ser portuguesa, com certeza. O que passou, calou. O que virá, dirá. Esquece o passado, mas sente saudade. Saudade. A cena representa um rio à beira do rio. Do festim que houve, restam muitos sinais. No tronco de carvalho que vai à deriva, os lagartos pintados, filhos da aranha de gala, tiram as sobrancelhas uns aos outros. Ainda não é noite, mas também logo se vê que ainda não é dia. O mágico conduz o músico ao bufete. No sítio da cascata de obrigação, estás tu. A cena representa os portadores de imagens. O primeiro edifício é um cinema pobre que dá para a grande praça do obelisco. Aqui é tudo mistério. Contam a tropa do Califa Açaim. À ordem de Rodolfo Valentino, os fumadores estrangulam docemente a rainha, em costume escarlata. Cigarros sobre cigarros. No sítio da cisterna de obrigação estás tu. A cena representa a viagem por mar. Tu levantas o vento dos corredores e fechas-te no quarto toda a manhã contigo. Tu procuras a língua original e tombas num abismo de translação de corpos. Chegou ao fundo a falua dos beijos. Quem sair dela será rei do mar. A cena representa o desastre no moinho. Minúsculas entidades postas de perfil para resistir mais tempo ao vento da eternidade escalam os tempos de vida do poeta. Lá embaixo parece que passa a tropa. Trata-se, na verdade, de assassinato. Saem a passo filósofos, ratazanas, terrinas de acesso duplo, viagens ao conhecido. E, extraordinariamente, nos grandes dias felizes, sai a intentona subliminal da arte. Na cela do vadio, implorando o milagre da ascensão do sol, doutor entrega as penas, para sempre livre, estás tu. A cena representa a oração da noite, que todos os dias começa no lado setentrional do quadrado da praça dita Dom Pedro IV e todos os dias acaba no lado norte do Jardim de Santos. À tua sombra avançam todos os meus gritos, de único moezim mil léguas em derredor. E ao pé de ti não há memória válida. Ao pé de ti é a hora de partir sempre. Não sem motivo choram na cadeia os velhos cristos de olhos purulentos, e a palavra de eterno deita sangue pela boca, e a noite faz à lua uma estrada limpa. És o tronco lançado pelos da mala posta às rodas da carruagem. Ergues-te e andas sobre toda a cidade. E a operação do fumo, o não mais drama, o corpo que se espacializa, esta aurora total a que chamam lepra, mil vezes a despimos e vestimos de novo, nós, a fazer e a desfazer o leito, onde abraçados emergimos dos mortos em direção ao dos pés para a cabeça. Norte, Sul, Orion, a ursa. Revolução. A cena representa, a cena final representa o cão em cima da árvore. Embaixo corre o rio da pestilência. Thank you.

cidade à procura de um naco de pão, à procura de uma oportunidade. Bandos de fantasmas esqueléticos que se juntam ao fim da tarde como pássaros a esvoaçar à volta de quem se ladrar. Briga, porque arrastas os pés pela calçada. Há um assassino que te quer como prémio de consolação. O dinheiro paga o teu silêncio e leva-te para outra dimensão. Palavras que lhe cheiram.